ouvidos das cancelas, todos becos e vielas, bairros, ilhas e ruelas, sentinelas no confronto, este é o ponto exacto onde assinamos este pacto. Cabecilhas em fileiras estabelecem o contacto. Sem filmes, sem benesses, sem crimes, sem interesses, não apresse que estremece, espalha a raiva como a peste, seja leste, o manifesto sem ingresso para o protesto, atitude, contesto para o progresso do processo. Minutos, horas, dias fora, anos já na hora, vida em glória, não há história que me pregue. Não me encaras de ânimo leve, voz ordeira, derradeira, da vontade, arruaceira, noite inteira de cegueira, fechamos a puta da tasqueira. Milícia de intriga, noite e dia, não há espiga, dá sentido à tua vida, pedala ao fundo nesta avenida. Araucária sem pressa, segue na próxima travessa, faz a festa com esta, que nós trazemos outra remessa. Cerrados e mexe com o sistema. Ganaba envenenada a quem resta em antena. Os cerrados crescem onde o tema é problema. Observa atrás do pano, a rua é a nossa arena. Escuta a puta da dupla e é que os punhos valutem. Expomos dados viciados que a cidade oculta. Escuta a puta da dupla, a nossa tropa na conduta. Guerrinhas destacados com trabalho corrupta. Quem me desfaz, mistura, enrola. Lema, mordaz, tontura que esfola. Serra, levanta, os punhos são arma. Juntos pela palavra contra a sociedade cabra. Porque há quem não abra mão da exploração faz e durma de papo cheio com o coração em baixo. Porque há quem não abra jogo e se esconda numa farsa. E há quem só abra os olhos para ver quem é que passa. Então nós abrimos fogo, relatamos a desgraça viva em cada rua, em cada esquina, enquanto houver saliva. A nossa voz não será passiva, por isso conta com a ira. Esta gera carrega na algibeira desde bem cedo. Esta fera severa criada no desassossego. Esta voz da revolta que nunca teve em segredo. Punhos cerrados, mãos vazias de medo. Cerrados e mexe com o sistema. Ganada envenenada a quem resta em antena. Os cerrados crescem onde o tema é problema. Observa atrás do pano, a rua é a nossa arena. Escuta a puta da dupla e é que os punhos balutem. Expomos dados viciados que a cidade oculta. Escuta a puta da dupla, a nossa tropa na conduta. Guerrinhas destacados com trabalho corrupta. Os cerrados e mexe com o sistema. Ganada envenenada a quem resta em antena. Os cerrados crescem onde o tema é problema. Observa atrás do pano, a rua é a nossa arena. Escuta a puta da dupla e é que os punhos balutem. Expomos dados viciados que a cidade oculta. Escuta a puta da dupla, a nossa tropa na conduta. Guerrinhas destacados com trabalho corrupta.